Muito obrigado. Como está bonito isso aqui. Vamos ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é aquele que nos sustenta, porque tudo que vocês estão vendo no mundo, que não estiver bem firme, cairá. Viver aquele só Deus governa, está no primeiro volume aqui, no Brasil e o Apocalipse. E vocês vão me dizer se está ocorrendo ou não o que o irmão Zarur profetizou. O Elias que havia de vir. Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo Mateus capítulo 11, versículos 17 a 15. Segundo Lucas capítulo 7, versículos de 24 a 30. E capítulo 16, versículo 16. Ao partirem eles, começou Jesus a falar ao povo a respeito de João. Que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas residem nos palácios dos reis. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim. Declaro-vos eu, e ainda mais do que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio eu, ante a tua face o meu anjo, que há de preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, que não tem aparecido entre os nascidos de mulher outro maior que João, o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que se esforçam são os que o conquistam. Pois todos os profetas e a lei, até João, o predisseram. E se queres perceber isto, ele é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Ao escutar isto, todo o povo e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, sendo batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei recusaram o desígnio de Deus quanto a si mesmos, não sendo batizados por ele. A lei e os profetas vigoraram até ao tempo de João. Desde então, o evangelho do reino de Deus é anunciado. E todos à força aderem ao evangelho. Esse à força significa que não há outro caminho. Eu li esse trecho só para dar uma explicaçãozinha, que nós já analisamos isso aqui, porque eu vou partir para o que vem em seguida, a incompreensão dos homens. Este é o Elias que havia de vir. Alguns que combatem a reencarnação dizem, mas ao perguntarem a João se ele era Elias, tu és Elias? Ele disse não. Sim, mas ele realmente não era mais Elias, era João o Batista. Aí disse, está vendo, ora, não era a reencarnação de Elias. Ora, nós esquecemos as nossas vidas anteriores, senão nós vamos ficar emaranhados a elas e não vamos chegar a lugar nenhum. Então devemos agradecer a Deus não nos lembrarmos de tudo. Aliás, eu sou um homem que eu penso assim. Saudade só do futuro. Mas perguntaram também a João Batista se ele era profeta. E ele respondeu, o professor Tácito há de se lembrar, que conhece o texto evangélico, que ele não era profeta. Então, se ele ao dizer que não era Elias nega a reencarnação, ao dizer que não era profeta, ele estava negando todo o seu trabalho, porque ele era profeta. E maior que João é Jesus, não é? E Jesus diz aqui que João é profeta e que nunca houve outro maior que ele dos nascidos de ventre de mulher. Como dizia o irmão Zarur, é uma prova também de que Jesus não nasceu de ventre de mulher. Senão, ele seria menor que João. E pior, seria menor que qualquer um no reino da verdade. E Jesus não era de estar nos enganando. Então, quando alguém vier dizendo, olha aqui, o João não pode ser a reencarnação, o próprio João disse que não era Elias. Mas acontece que também disse que não era profeta, e era profeta. Vamos então ao novo trecho do Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele cuja misericórdia sustenta a religião de Deus, o conselho e o centro espiritual universalistas, céu da religião de Deus com a política de Deus. A incompreensão dos homens. Evangelho unificado de Cristo Jesus, segundo São Mateus, capítulo 11, versículos de 16 a 19. E segundo Lucas, capítulo 7, versículos de 31 a 35. E prossegue Jesus falando: com que, pois, compararei os homens desta geração e a que se assemelham? São semelhantes aos meninos que se assentam nas praças e gritam uns para os outros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, cânticos tristes entoamos e não chorastes. Coisa de criança na praça cantando. Veio João Batista, não comendo nem bebendo vinho, e dizeis: ele tem demônio. Veio o Filho de Deus, comendo e bebendo, e afirmais: eis um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. A sabedoria, no entanto, é justificada pelas suas obras. Bem, jovens da religião de Deus, de todas as idades, porque a idade que nós temos é a idade do nosso coração, a idade da nossa inteligência. Gostou, Maria Helena? Faz até uma poesia aí, tá vendo? Se o coração envelhecer, envelhece tudo. Aí a vaca vai pro brejo, né? Aliás, Deus é mais para ser sentido. Primeiro ele tem que ser sentido, e quem sente é o coração. Sendo Deus sentido, aí nós vamos entendê-lo perfeitamente. Porque Deus é, acima de tudo, obras, boas obras. É uma lei. Aliás, Jesus diz aqui, a sabedoria, no entanto, é justificada pelas obras. Sábia é a pessoa que usa a inteligência para fazer o bem. Porque tem tanta gente inteligente, o que adianta ser inteligente se vai usar a inteligência para o mal? A grande lição aqui é que absolutamente, se estamos no serviço de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, se nos preocuparmos em demasia com o que falam da gente, com o que pensam de nós, não realizaremos nada. O legionário da boa vontade de Deus quer estar bem com Jesus, com a religião de Deus, com a legião da boa vontade. Seja o vosso falar sim quando é sim, não quando é não. O que passar disso provém do maligno. Ah, peraí. Então estou vendo aqui, só Deus governa. O irmão Zaru faz uma profecia, diz que o povo, as massas populares, espíritos dispostos e pré-dispostos, se agitariam pelo mundo. São os mares agitados, terremotos, trovões do Apocalipse, a humanidade pelos milênios, e nós estamos vendo isso no mundo inteiro. A única coisa que vai bem das pernas neste planeta é o cristianismo de Deus, que nós seguimos aqui na religião divina, combatendo a pior das drogas, que é espiritual. Quando a pessoa não tem firmeza espiritual, ela acaba procurando esses métodos químicos que não nos levam a alegria nenhuma. Aliás, nós temos aqui, não use drogas, viver é melhor. Eu gostaria de ouvir, vamos lá.